Fréquence. Solo 607, solo ao Zono 3, vera direita, ao livrar, solo 219. Ao livrar 219, gol 1607. Autorizado 5722, chame táxi. Sam 3171, consulta a possibilidade de pro de Dael. Vou direto da El. Obrigado. Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa vai reporta antes da Juliette, o gol 607. Na 05, completa aproximação, torre número 8, decimal 95. Olha. Na 05, copiou? Total 9910, desce 2 mil pés, calibre VLS, reporte estabilizado. 2 mil pés, reportará estabilizado no ILS, total 9910. Azul 4069 para Campinas, 360, aguarde cópia. Guarda cópia, o 4069, quanto ela provou? Saída da EL, Leda após Leda Bidev. Confirmando, da EL, Leda por Leda Bridge. Bom, o lugar é o lado da cópia. Paulo Salvador, bom dia, tá 3597, lembrou na Eco, tá na sua escuta. 3597, bom dia, taxi via Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, na 3597. Gol no 607, agilizando, prossegue Juliette para o 05. Juliette para o 05, 607. Azul 4069, Campinas está autorizado, nível 360, via Up Zulu 16. Decola 10, curva direita, saída da EL, Leda após Leda Bridge. Controle opera 19 decimal 8, aciona 5004 no transponder cotejo. Confirmando a saída da EL. Da EL, 4001. Correto, azul. Quando pronto, são impulsionamento no 01. próximo da SES, Sultan 3517. 701 tem a posição antes da Juliette. Temos um Airbus da companhia que vai me chamar dentro de instantes para o táxi. Ela comprou para o 409, está pronto para o chamar para o próximo? Nesta mesma. 409. 3890, estimada para iniciar o táxi. Agora, senhora, para o táxi 122-340 Natal. Copiado, taxia então via Juliette e Alfa, confirmando. Via Pátio 1, Índia e Alfa. Pátio 1 no Índia e Alfa. E me chame a Torrino no 895, no ponto de espera quando pronto. Sente Pátio 1 no Índia Alfa, 1295 no ponto de espera para Torrino. Dan 3290, canal escuta, bom dia. Muito bom dia. Bom dia, Total 9910, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, vento calmo, pista úmida, 1014 altímetro. Bom dia, senhor, 1014, na sua escuta, Total 9910. Bom, 605, solo 19, libere a direita, chame solo 21, decimal 9. Obrigado, bom dia. Reporte localizador. Comando 715, bom dia. Só que bloqueia a passagem do aeronave? Afirmativo, temos a interdição, na verdade, da Taxi Alfa entre a Índia e Juliette. Bom dia, livrou o 1605. Bom dia, 1605, taxia via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, igual ao 1605. Para o taxi 722, 151 a bordo, 4 horas alterna com 20. Taxia via Índia e Alfa, ponto espera com a torno no 895, confirma apenas o B. B 151. Copiou. Salvador, bom dia, 350 Brasília, bom dia. Firma matrícula, 715. Tem mais ainda não temos o plano, estimado de causa fora. Não. Copiado, e devemos apenas aguardar o plano chegar. A saída, mesmo. Para Confins, é isso? Brasília. Gole ou fito, gole transição ou fito, no 715. Graças. F316, complete sign of road, tower 118-195. 118. Salvador Tower, Sleep 5316. Sleep 5316. Good morning, continue your approach and your number 2 for landing. Stand by clearance to land. Stand by to land, clearance to land. Bom dia, mantenha o ponto de espera, web 5722. Voo 715 para Brasília 360, copia? Prossiga 715. Autorizado 360 para Brasília, via Zulu 17. Decola 10, a curva é à direita. Saída Gole, transição Ofito. O controle opera 198. Aciona 5012, aguarde para o cotejamento. Voo 605, ingresso Juliette para o 03. Juliette para o 3, agora mais 05. Total 9910, bom dia, táxi Alfa Kilo, passe 3. Alfa Kilo, passe 3. No 715, prossegue com o rotejamento. 360, Brasília, depois do Lumo 97, 10, fuma direita, gole ao Fito, 195, aciona 5012. Controle 198. No 715, controle 119.8. No 715, ao solo. Prossiga, solo. Confirmando, a frequência do controle é 119.8. 19.8, estou cotejado, zona 715. Eu escutei 19.5. Então me chame quando pronto para o possível acionamento no 02. Amarelo. Salim, mantenha o 5722. Em alta e batendo. Localizador, 3153. 3153, complete a aproximação. Torre 18, decimal 95. On the ground at 25, vacate the runway, call ground 121.9. We'll call ground 121.9, have a good day. Salvador, bom dia, gol 1642, tem informação de autorização para Recife. 42, muito bom dia, Recife aprovado, nível 390, via Perisic 58. Decola 10, a curva esquerda, saída Puca, transição Aru. Controle opera 119.8, aciona 5005 no transponder, cotejo. Autorizado, conforme a Recife, 390, 358, decola da 0, esquerda, saída Puca, transição Aru. 1198, controle 5005, 1642. Correto, quando pronto, são em posicionamento no 06, 1642. Paulo, trip 53, 16, livrou? O trip 53, 16, táxi Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3, trip 53, 16. Livre pouso 10, vento calmo. Livre pouso 10, 0153. Web 5722, decolado aos 27, chame o controle em 119.8. Está solicitando autorização de reboque do pátio 3, posição 4, para o pátio 1, finger de número 11. Mike Zulu Alfa copiado, autorizado o início de reboque, me chame na saída do pátio 3 para prosseguir. Ciente, será feito, graças. 320, sai da gole. Repetir, por favor. Cita o autorização de tráfego. 804, bom dia, Galeão, aprovado 360, via Upper Whisky 50, inicialmente após Bidev, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16 e após seguir a rota do plano. Decolagem 10, curva direita, saída da El Leda, após Leda Bidev, controle Salvador opera em 119.8, aciona 50, 10 no transponder cottage. Autorizado Galeão, nível 360, via Upper Whisky 50, Bidev, Upper November 857, Upper Zulu 16, via plano de rota, decola da 10, direita, saída da El, Helena, controle 119.8, transponder 50, 10, voo 1804. Vamos apenas confirmar a saída da El, após da El voa Leda, Lima Eco Delta Alpha e assim após Leda Bidev. Autorizado da El, Leda após Bidev, voo 1804. Correto no 804, quando pronto, chame por estacionamento no 10. Enche reportar para estacionamento do 1804. Salvador, bom dia, Gol 607, para autorização Guarulhos. 607, bom dia, Guarulhos está autorizado nível 360, via Upper Whisky 50. Decola 10, a curva à direita, saída da El Leda e após Leda Bidev. Controle de Salvador opera em 119.8, aciona 5006 no transponder cottage. 360, autorizado Guarulhos, Upper 50, decola da 10, curva direita da El Leda, após Bidev, 1198, é o controle, 5006, aciona o Gol 607. Correto, 607, quando pronto, chame em posicionamento no 05. Afirma, senhor. Paulo, bom dia, Upper 3153, Bruno, aceito. 3153, bom dia, taxi via Alfa, reportando, antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3153. Oito decolado aos 31, chame em 198, bom dia. 198, bom dia. Antes da Juliette, da 3153. 3153, ingressos via Juliette para o 08. 3890, bom dia, contato radar, voo 330, sai da PUCA. 330 na PUCA. Já do nível 190, via Golfo 677, decola 10, curva esquerda, sai da PUCA, transição Aru, controle opera 119.8, aciona 5024 no transponder cottage. Autorizado no 90 via Golf 677 Aracaju, decola pista 90 com perfil da PUCA Aracaju, Aru, 198 controle de Salvador, 5024 no transponder, TRIP 5514. Correto, TRIP, quando pronto, chama em posicionamento, confirme a posição. Posição box 612 no bate 3 do TRIP 5514. Copiado. Solo Gol no 642. Tiger, meia dúzia para o Tucano. 0127, consigo pessoas a bordo e destino. Mesmo, temos um reboque do TAM e coordene com a equipe após o TAM passar, está autorizado o seu pushback acionamento. Gente, voo e após o TAM, coordenação, chamada para o acionamento. Mike Zulu Oscar, Mike Zulu Oscar, agilizando, agilizando, vai prosseguir até o Uno Uno. Ciente. Vitor, Quebec, Quebec, Paz, que encontra-se? Copiado, Quebec, Quebec, Paraguanambi, autorizado 085, decolandão no 7, curva direita, corredor Axé, restrito 1000 pés, aguardando liberação do controle. O controle opera 19.8, aciona o transponder 5566, cotejo. Jet 5722, chame Recife, 126.0. 160, 5722. Quebec. Salve, Salvador. Mike Zulu Oscar deixando ao pátio 1 até o fim de número 11. Afirmativo, na medida possível, agilizando. Ok. Solo, gol. 1-642? Siga. Passou o TAM na nossa retaguarda, o tráfego está sendo rebocado, está ainda lá longe no pátio 3 ainda, a possibilidade do pushback, não? Ô, Mike Zulowska, então mantenha a posição, Mike Zulowska, mantenha a posição. Ok. Ô, Ítalo, mantenha a posição, Ítalo. O Salvador, azul 4069, no portão 1, para o do acionamento. 642, 642, foi observado aqui que o reboque ingressou. O senhor está visual com o mesmo? Tem condições de prosseguir mesmo ele ingressando um pouco mais à frente? O senhor iria prosseguir, no caso, via pátio 1? Confirme, informação na manutenção aqui que a aeronave parou. Afirmativo, mas na verdade ele parou um pouco mais à frente, né? E o senhor teria condições de taxiar após a finalização do seu push via pátio 1 na posição onde a aeronave se encontra-se no momento? Afirmativo. Então tem livre pushback acionamento, chame táxi. É, pode estar presente. Alô, Salvador, azul 4069, portão 1, para pushback acionamento. Autorizado, azul, chame táxi. Pushback acionamento, 4069. Como é que Zulowska ainda mantém na posição aguardando para prosseguir? Ciente. Está 3890, continuar de voar para o de Aracaju. 390, aguarde. Liga logo 9874, direto TAP. Da presente, Rui Romeu Fox 08. Da presente, Romeu Fox 08, muito obrigado. Funcionou ou confirme? Ok, está autorizado o táxi. Chame para ingresso ao nosso set, Quebec. 3890, chame Recife, PEN 126, decimal 85. 2685, bom dia. Solo Gol 9645 para o saque, 3 horas e 15 minutos, alterna Salvador com 111 a bordo. Copiado o Gol no 642, estamos aguardando o azul nos chamar para o táxi. O senhor irá prosseguir via Pátio Uno, Índia e Alfa e no ponto de espera chamar a torre em 1895 quando pronto. Ambiente do azul. Via Pátio Uno, Índia, Alfa, espera 1895, no 645. Salve Salvador, azul 4069, pronto para o táxi do AD 111, autonomia 4 horas e 30 minutos, alterna Ribeirão. Táxi via Índia e Alfa, ponto espera com a torre 1895, azul 4069. Ponto Índia, Alfa, no ponto torre 1895, 4069. Alfa Novembro Delta, pessoal, com o campo. Sua equipe, assim que o Boeing da Gol passar, prossegue para 1-1, chama o término do reboque. Sim, senhora, será feito. Torre Salvador, muito bom dia, o Papa Romeo Alfa, November Delta. Bom dia, prossiga. Ingressou no corredor Interlagos, senhor, para pouso no Pátio 3. Ok, chame entrando através norte aqui do Pátio 3, aguardando autorização para pouso direto naquele pátio, ok? Afirmativo, chamará no através norte, para pouso direto. Salvador, Gol 1897. 1897, bom dia, com fins. Nós temos autorizado nível 360. Ok, chega a informação, Juliette, na escuta. 1897, autorizado com fins 360, via Pesulu 16, decola 10, a curva é à direita, saída da El Leda e após Leda Bridge. Controle opera em 119, decimal 8, aciona 50116 no transponder cotejo. 3360, com fins via Pesulu 16, decola da 10 com curva à direita, da El Leda Bridge. 198 é o controle, 5096 aciona, Gol 1897. Correto no 897, quando pronto, somente possível estacionamento no 09. Camarão, no 897.